Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. E nesse dia, não seremos mais separados pelo nosso idioma, raça, tribo ou cor. Seremos um só povo, em um só lugar, adorando a um só rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A paz do Senhor, povo de Deus! Povos, tribos e nações, adorai ao Rei, adorai ao Rei. Bendito, jovens e anciãos, adorai ao Rei, adorai ao Rei. Toda multidão, gritem alta voz: quem é esse Rei? Quem é esse Rei? Nossas cabeças, para entrar o Rei, para entrar o Rei. Adorai ao Rei, levanta a mão e canta comigo, Criciúma. Adorai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei, adorai ao Rei. Eu quero ouvir vocês. As mãos erguidas em alta voz, adorai ao Rei, adorai ao Rei, com brados de júbilo, de glória e louvor, adorai ao Rei, adorai ao Rei. Vamos mostrar ao mundo quem é o nosso Rei, quem é o nosso Rei. E a igreja se alegra adorando ao Rei, adorando. Eu quero ouvir mais alto, mais forte. O nosso Rei é Jesus. Pro mundo inteiro ouvir qual é o nosso Rei. O nosso Rei é Jesus. E o que é que a gente faz?